Fizeste bem em vir. Fica um momento conversando com este senhor. É um inventor e pede um privilégio. Eu vou sair, vou saber novidades. Com efeito, a coisa tarda. Até logo. Aqui estarei sempre às suas ordens. Adeus, Silveira. Então, deixas-me só? Aguenta-se. Até sempre. As ordens de Vossa Excelência.